Sheffield. Então é Natal, e o que você fez? O ano termina. Bem-vindos a mais um Tweep View, o último do ano. Eu sou o Eric. Eu sou o Presto. Eu sou o Magora. Eu sou o Dante. Sei lá. Rolou uma interrogação no final? Dante Noel? Isso aí, mais uma personalidade. Dantel. Dantel. Papai Dantel. Que beleza. Muito dantesco isso. Então, hoje estamos aqui pro nosso programa, que eu acho que agora já virou tradição, né? Eu acho que é o terceiro que a gente faz, programa natalino. De Natal ainda. De Natal, saindo do dia 25, olha só. Aqui. Hoje essa é a primeira vez, eu acho. Eu acho que ninguém vai ouvir isso no dia do lançamento, né? Ah, não sei, viu? Tem louco pra tudo nesse mundo. Então, infelizmente o Mônio não pôde participar dessa vez, né? Ele falou que tava muito emocionado. Papai Noel foi visitar a casa dele. E o papai Dantel. E hoje falaremos de 5 revistas natalinas, cada uma escolhida por um dos tweepers, o pessoal que grava tweep views, né, aqui no site. Inclusive a do Mônio, que não tá aqui, mas a gente vai falar da revista dele também. Quando for a vez dele, a gente faz um minuto de silêncio. Que são... Como é que a gente faz? Cada um fala que escolheu ou eu posso falar de todo mundo aqui? Não, fala tudo, porque senão vai ficar o silêncio em um momento. Então, que são, na ordem de lançamento aqui, Marvel Team Up 127, de março de 83, que foi escrito pelo Magari. Foi escrita por mim? Escolhida. Ah, tá escolhida. Marvel Holiday Special de 93, né? Que a data de capa é janeiro de 94, mas por causa daquele que a gente já te explicou, né? Que. Como é que é, Magali? Que você... É igual o da Panini, só que ao contrário. Exatamente. Isso é janeiro. Pensa que são todas revistas de Natal, então deve ter sido lançado em novembro ou dezembro. Exatamente. Tanto que a Marvel Team Up 127 é março de 83. Mas nos anos 70, 80, a diferença era 2 ou 3 meses, né? Então ela é de dezembro ou janeiro. É, se fosse aqui, as revistas de Natal iam sair no carnaval, mas... Então, a Marvel Holiday Special 93, né, de 1993, eu que escolhi, pela polêmica. A Spider-Man Holiday Special de 1995 foi escolhida pelo Mônio. A Marvel Holiday Special de 2004 pelo Presto. E a Marvel Adventures Spider-Man 46 de fevereiro de 2009 foi escolhida pelo Dante. Certo? Eu não falei as datas aqui. É o que a gente comentou, né? Tudo ali em dezembro, mais ou menos. E onde que saiu no Brasil, Dante? Bom, duas delas saíram aqui no Brasil. A Team Up 127 saiu na Grandes Heróis Marvel número 2, pela Abril, em novembro de 83. E a Spider-Man Holiday Special saiu na Teia do Aranha número 102, em abril de 98. Pela Abril também, por acaso. Essa Spider-Man Holiday Special, ela tem várias histórias, né? Então, assim, a que a gente vai comentar aqui saiu nessa Teia 102, mas tem algumas que saíram na Teia 105, outras na Homem-Aranha 186, e uma delas eu acho que nem saiu no Brasil. Assim, o que a gente vai comentar é essa da Teia 102, mas só falar por curiosidade, porque se alguém pesquisar por ela, vai achar em 3 edições, pode ficar meio confuso. É, saía sempre que era necessário tapar um buraquinho. Exatamente. Você ainda tá com a página aberta aí, Dante? Tô. A Teia e a Grandes Heróis Marvel, elas saíram em que mês que você falou? A Grandes Heróis, ela saiu em novembro, finalzinho de novembro de 83. Agora a Teia saiu em abril de 98. Ok. É motivo. Legal que eles publicaram até o dia aqui. E foi. Eu tava quase nascendo. Tava. Não, e é engraçado breve. Que a Teia. É a Teia 102, né? A outra Teia que saiu mais coisa da Holiday Special foi a 105, ou seja, foi mais longe ainda. Julho. É, foi em julho. Então. Ela saiu em dezembro de 98. Olha, a da Homem-Aranha foi em dezembro. A Homem-Aranha foi em dezembro, aí, então já é alguma coisa. A 186, né? É, só que só... de 88 também. Então começamos com a Marvel Team Up 127. Ela é escrita pelo J.M. Demetres, olha só, com a arte do Cary Gamill e a arte final do Mike Esposito. E a história começa com a Homem-Aranha se balançando pela cidade, no maior clima natalino, né, com neve e tal. Não, atenha-se para a capa. Tudo começa com um gigante de vestido verde atrás de você. Careca. Um gigante de vestido mini, né? Pois é, né? A coxa aparecendo. Que tristeza. Muito. Então, o Homem-Aranha tá se balançando com um mochilão aí, de teia. E a gente vê que ele tá observando, né? Que a cidade tá em paz por causa da época natalina. Tá todo mundo de bem, né? Com a vida. Ninguém roubando presentes por aí. Ele vai, né, pra casa da tia May. No teto mesmo lá da casa, ele vira, tira a roupa, ou melhor. Ele tira o uniforme de Homem-Aranha e veste a roupa de Papai Noel, né? Ele veste a roupa de Peter, né? E vai pra festa lá, que tá tendo a festa de Natal na casa da tia May, quando ela usava a casa como tipo um asilo, né? Isso. Uma pensão. Asilo não, uma pensão. É melhor. Não deixa de ser asilo. É um asilo. A pensão aí é pra cima de 60 anos. Tinha uma faixa etária mínima que era permitido, né? Aí o Peter faz uma piadinha, né? Falando, olha só, o que a Sofia Loren tá fazendo aqui? Falando pra tia May, né? A Sofia Loren atualmente parece, né? Com a tia May. No original ele fala Elizabeth Taylor. Sim. Eu tô olhando pela Grandes Heróis. Mas aí tá o clima natalino. Come um pouquinho, Peter. Não, eu tô chirrululuda. Aí foi aí que começaram as participações do Stan Lee nas histórias, não? Por quê? Qual? Do lado esquerdo ali comendo o bolo. Do lado esquerdo? Não, esse é o Nathan. É o Nathan, né? Esse é o Nathan. Nathan Lubezki. A cara lembra um pouquinho mesmo. Agora que você falou, tô olhando aqui, desconsiderando, tipo, o cabelo. A cara lembra pra caramba isso também. Mas enfim, né? Tá um clima feliz. É engraçado que ele até o sensor de aranha ativa, né? Meu Deus, um pedaço muito grande. Oh. Será que é por causa do bolo ou será que é por causa do beijo que ele vai receber das velhinhas? Eu acho que é essa segunda parte. Perigo, né? E aí perigo esse pessoal dançando aí não quebrar uma bacia. E aí ele repara que o Papai Noel, né, da festa, ele tá um pouco cabisbaixo, né? Sem vontade de cantar uma bela canção. Caramba, ele tava usando uma boina por baixo do gorro. Ah, tava frio, Eric, pô. Mas é um gorro, né? Serve pra isso. Mas ele é careca, não tava suficiente então. Só o gorro. Ah, entendi. Velhinho sentem frio e ele já não tem mais nem carne. O churrasco acabou, né? Eita, dumps. Bom, mas ele repara, né, que o velhinho tá triste e tal, e ele comenta que tava esperando que a neta dele fosse, né, mas desde que os pais dela morreram no acidente de avião, eles perderam um pouco de contato. Ele até chamou ela pra ir, ela falou que talvez ia e tal, mas ele tá igual o bobo olhando pela janela, mas sabe que ela não vai, né, basicamente. É triste. Isso aí, ó. Mas o Peter sente um perigo iminente e sai correndo, né? Deixa, abandona a festa. É, não fala nada pra ninguém. Eu te amei. O que você tá fazendo? Onde você vai? Ele fala que acabou o sorvete, né? Não sei o quê. Eu tô assim, caramba, sorvete? É. No auge do inverno, né? Apesar que dentro de casa tem aquecimento, mas mesmo assim. É assim, né? Bom, e aí a hora que ele sai, que o sentido de aranha atraiu ele, né? O sentido de aranha mostrou pra onde ele tinha que ir, né? Atraiu ele pro perigo e não afastou. Algo que nunca aconteceu. Poxa, nunca... tinha acontecido isso. Sinto a maldade emanando dos seus corações. E a hora que ele sai, ele é pego por uma nevasca que é tipo partículas do uniforme do Homem-Aranha, né? Porque a nevasca bate nele e pum, virou Homem-Aranha. Partículas radioativas, né? Porque logo em seguida ele já tá ali, tá com o uniforme, ele tá brilhando em amarelo. Partículas de aranha radioativa, pra ser mais específico. Nossa, coitado. Colocaram as aranhas no liquidificador e jogaram. Nossa, que delícia. E aí, a hora que ele não tá entendendo nada, né? Saiu com o Peter, já tá com roupa de Homem-Aranha e tal. Ele fica um pouquinho mais confuso quando ele vê um cara um pouco grande olhando pra ele. Ele fica confuso porque ele nem tava com a roupa preta, né? Se ele tivesse com a roupa preta dele, ia ser comum ele trocar assim, sem nem ele perceber. Ah, sim. Não, e aí ele fala, quem é você? O que você tá fazendo aí e tal? Aí eles começam a brincar de imagem e ação, né? Porque o cara não fala nada, só fica... Não falo nada, só observo. É o Vigia, né? É, entrega um micro-universo pra ele. Ó, segurei. Eu já vi isso no MIB. A neta do seu Chekhov tá presa nesse... Ele tem que descobrir como libertá-la. É quase isso. Então, é tipo um mini globo, né? Aqueles globos de neve lá aqui. Não balança, senão ela fica tonta, né? Ah, é a primeira vez que ele viu o Vigia, pelo jeito? Sim, ou a Timap não tem muita relação cronológica? Não, ela conta como cronológica, mas normalmente não acontece nada relevante pra cronologia delas. É. Mas o que acontece na cronologia reflete nela. Isso, é. Uhum. Mas eu acho que ele nunca tinha encontrado o Vigia mesmo, não. Eu acho que quase... São pouquíssimos heróis que viram o Vigia mesmo, né, nessa época. Época normal, né? Hoje em dia até... Hoje a Tia May sabe, né? Tia olha pra janela. Mas a Tia May era babado pela... É verdade. É que pelo desenvolvimento da história, depois a gente vai ver, quem conhece o Vigia é o Quarteto Fantástico, isso só, né? É, nessa época sim. É, deve ser que a revista é de 83, o Vigia aparecia só nas What Ifs, basicamente, né? Não que ele não aparecesse em outras histórias, mas era basicamente só o What If. Sim. Narrando as What Ifs. E como é o What If, ninguém tinha contato com ele. É. Bom, mas aí o Peter não entende muito bem o que significa aquilo, mas ele imagina que ele precisa ajudar a moça e achar ela, a Beth Chekhov, de alguma forma, né? Aí na página seguinte que ele sai à procura dela, a gente conhece um pouco do Vigia, pra quem nunca tinha ouvido o What If, ele faz aquele texto longo de "Ah, eu nunca posso interromper o contínuo espaço-tempo, mas de vez em quando eu dou uma ajudinha." De vez em quando? Tipo, todo dia? De vez em quando eu não dou uma ajudinha, né? Ah. Ele virou um personagem recorrente, né? Pra quem era só um observador. Não é à toa que arrancaram os olhos dele ultimamente. Cansaram, né? Chega de interferir, seu vagabundo. Vai morrer. E ele, a base dele, lembrando, é no lado do escuro da lua, né? É do lado da casa dos inumanos. Isso, perto dos Transformers ali e tal. Também. Tem toda uma sociedade ali, né? Nazista também lá. Você já viu aquele filme da base nazista na Lua? A base nazista na Lua. Eu li um livro recentemente que tem uma base lá também, chama Armada, do Ernest Cohen. Deve ser baseado nessas coisas também. É, não tem a Lua quase... é bem grande, né? Tem uma música que toca também, não fala? Dark Side of the Moon. Ah, tá. Pink Floyd, talvez. Pois é. Enfim, o Floyd Rosa, é esse mesmo. E aí, a gente vê, ele tá falando basicamente isso, né? Eu não posso intervir, não sei o quê, blá, blá, blá, tal. Mas, como é Natal, eu vou abrir uma exceção. Ele é o grande espírito cabeçudo do Natal. E a gente vê que a Beth aí, é Beth, né? É. Ela tá numa situação complicada, né? Parece que ela tá fugindo e tal, não dá pra saber ainda o que que é. E aí o Homem-Aranha tem a brilhante ideia. Beth é um dos nomes mais comuns, né? Beth é um dos nomes mais comuns nas revistas do Homem-Aranha. Pois é. Ou na Marvel. Na Marvel, Mas aí o Homem-Aranha tem a ideia de ligar pro telefonista, né? Pra tentar achar o endereço dessa Beth Chekhov. E aí ele rouba algumas moedinhas pra fazer ligação, né? Pra variar. E aí a gente vê que ele tá tentando falar com a máscara, né? E a pessoa não entende, né? Que ele fala Chekhov e a pessoa entende Smerkov. Ele tá tentando falar com a máscara, mas a máscara não responde. Isso. Se fosse o Duende Verde, né? Do filme. Mas no do Brasil, eles ficam assim, Chekhov? Não, Chekhov, Chekhov. E o Mônio, ele tinha lido essa história, né? Ele ia gravar, né? Ele teve uns probleminhas lá. Aí ele falou que tem uma referência. Eu vou falar aqui só porque senão ele vai ficar chateado. Tem uma referência à jornada. Star Trek? Exatamente. A Star Trek aí no Chekhov. Só que eu não tô com o original aqui pra ver qual que é, mas tem. Nesse quadrinho tem uma referência a Star Trek. Nesse quadrinho, Chekhov como uma insígnia. Isso, esse negócio aí. Deve ser. É uma referência. Deve fazer sentido de alguém, pra alguém. Mas, enfim, ele descobre o endereço, a hora que chega lá, a polícia tá em volta, né, do prédio dela. E ele quase mata o detetive balançando. E aí eles falam, né, que eles foram lá pra quê mesmo? Foi, tá levando um corpo, né, na ambulância lá. Só que não é da Beth, né, é da Sheila Fiore. Isso, que era companheira de quarto, né, dela. Exatamente, eles acharam lá drogas e tudo mais, né? Parece que ela tem envolvimento com cocaína, né? Tráfico de cocaína. Tinha bastante, pelo menos. Ela não traficava, ela teria morrido de overdose. Tipo aquele cara que foi apreendido com um carro cheio de cigarro, vocês viram, né? Não vi não. O carro, ele tinha cigarro, mas assim, não é brincadeira. Ele tava cheio, tipo, literalmente, não é exagero. Você olhava pela janela, você não via o outro lado. Você só via caixas e mais caixas de cigarro. Aí ele falou que era pra consumo próprio. O policial falou, cara, você tá brincando, né? Você vai morrer disso, né? Nossa, Deus. Bom, e aí o Homem-Aranha tá depressivo pra caramba em cima de um prédio, né? Não, eu nunca vou achá-la, nunca vou descobrir o que que é, né? Por que que aquele cara gigante apareceu e tudo mais. E aí, de repente, ele é surpreendido pelo Capitão América. Que fica aí pulando de telhados em telhados. Ah, não, é Capitão. O escudo tá com a estrela com a ponta pra cima. Se fosse pra baixo, que era o Capitão. De vez em quando tem um Capitão nas estrelas. Esse é o herói que faz o desserviço à fé cristã? Nossa, total. Soldado infernal, olha só. Olha só. É engraçado que o Capitão é um encontro aleatório de RPG, né? Você tá lá, não sabe o que fazer, aí aparece um NPC em cima do telhado. Sim, olha, justamente. Vou falar palavras que vão te ajudar a continuar na sua busca. E é tão aleatório que o Capitão não é um personagem que normalmente sai andando por cima dos telhados, né? Por isso que eu falei a hora que ele apareceu, é porque ele vive andando pelos telhados, né? É, pois é, tipo, apareceu lá. Tinha que ser, sei lá, o Demolidor, sabe? Encontro aleatório, assim. Faria mais sentido. Mas tá bom, né? Então, você tá com problemas? Como posso te ajudar, tal? E, basicamente, ele conta a história. E, pelo visto, o Capitão realmente não conhece o Vigia, né? Porque ele não identificou nada. E aí ele fala Acho que se ele conhecesse um cara gigante careca, ele iria, ah, tá, o Vigia. Pois é. Mas aí ele fala, basicamente, que não adianta ficar se lamentando, né? Tem que seguir em frente e correr atrás e tal. Quer que eu te ajude, Homem-Aranha? Não, eu continuarei minha busca, né? É, só falta ele entregar um cartão. Eu atendo nesse telhado todas as quinta-feiras. E aí, enquanto o Homem-Aranha tá andando aleatoriamente pela cidade, o globo lá de neve começa a chacoalhar de novo. E aí muda a imagem pro bar do Jimmy. No original tá assim também? Jimmy's Bar? É, Jimmy's Bar. Corn. É, tá bom. Boteco. E aí ele chega lá, o Homem-Aranha chega lá, todo mundo acha que é só um maluco fantasiado, ele mostra que não é, né? Isso pra quê, né? Zoaram, né? Porque ele vai vir de vermelho, alguém trocou a fantasia do Papai Noel. E aí, basicamente, ele tenta interrogar um cara lá, não consegue, né? E aí ele consegue, mas o cara não sabe nada. E ele fica assim, caramba, por que que eu fui atraído pra esse lugar aqui, né? E aí corta pro segundo andar do bar, né? Onde a Beth tá. Antes mostra ele de costas, olhando pra baixo, pensativo. E atrás a luzinha acesa. Pra mostrar que como ele tá tão perto do lugar e... Tão perto, tão longe. Tão perto, tão longe. Pra mostrar que ele é um ótimo detetive. Não, e aí, basicamente, a Beth tá lá discutindo com o Buck, né? Que é o nome do cara. Falando que... Ah, já apareceu o Capitão América, agora infernal. Aparece o Buck. É, basicamente, ela não sabia, né, que a mercadoria era roubada e tudo mais. E aí tem uma quadrilha atrás deles agora. Basicamente, ela tá desesperada e o cara tá enrolando droga ali, né? Agora que eu tô vendo aqui. Sim, os pacotinhos lá. Os pacotinhos de teia de seda. Não, esse daqui não é com seda, não. Esse é com colher. Não sou especialista. É, desculpa aí, presta também não. Deixa eu colocar o Presto e o Mônio pra conversar. Os dois são. Ah, não, o Mônio é de maconha que ele manja, né? Exatamente. Outra... Maria Joana. Bom, e aí o cara perde a paciência e fala que, ah, nunca devia ter me metido com vocês e tal, e parte pra cima da mulher com uma faca, né? Primeiro ela dá um tapão nela. Aí ela vira, né? Ele dá um tapão e ela vira, né? Aí ele fala, ei, ei, ele se inspirou no Homem-Formiga. Mas é a hora que ele vai atacar, uma teia prende a mão dele e o Homem-Aranha aparece, né? Ele ouviu toda... A gritaria chamou a atenção, né? Basicamente. Eu sei que é só se você estivesse lá fora, né? Começasse a ouvir o barulho de briga, ele... Poxa, será que tá acontecendo alguma coisa lá dentro? Acho que não, vou embora. Tem que descobrir quem era aquele gigante, né? Não tem tempo pra ficar cuidando da vida de casal. Se fosse o superior, ia fazer isso. E aí, enquanto ele impediu o cara de matar a mulher fugiu. E aí ela tá fugindo e a gangue lá que foi roubada tá indo atrás dela, né? E a gente vê que ela tá com um pacote justamente com o que eles querem, né? Então, ela pegou aleatoriamente esse pacote também, não sei porquê. Acho que ele tinha... Não, ela tinha levado lá pra ele, pro cara. Na hora que ela fugiu, ela pegou. E aí, então, só. Tem vários pacotinhos na mesa. Tem vários pacotinhos. Mas ela, pegou. Ela deve saber qual ele levou. Ela levou, né? É, mas deve ser. Dá a impressão que ela usa também, né? Ela deve ter pego um pra consumo próprio. Como é que é o único? O Dante que o cara falou é pra. É tudo pra consumo próprio. É. Só que aí, quando tá, ela chega num beco sem saída e derruba tudo no chão, né? Ainda pra. Mistura com a neve. Mistura com a neve ali. Exatamente. E a hora que os caras vão acabar com ela, o Homem-Aranha aparece, bate todo mundo. Até que no final, ela acaba levando um tiro, né? De um capanga que tinha ficado pra trás. E aí o Homem-Aranha fica um pouquinho nervoso porque, por causa, na verdade não tem nada a ver com o Vigia, né? Mas por causa do Vigia, ela está morrendo. Ele não fala o nome, mas por causa desse manipulador barato. Tecnicamente foi por causa dele, né? É, se o Vigia não tivesse lá, ela teria morrido esfaqueada, né? É, então. E não com um tiro. Pois é, né? É tipo o efeito borboleta. Você não morre ali, mas atravessa. Atrapalha lá, se você não atrapalha lá, você explode acolá. A realidade, ela tende a ficar perene, né? Só. E aí a gente vê que o Homem-Aranha quer ser o maior mestre Pokémon de todos, que ele tenta capturar o Vigia. Isso que eu ia perguntar, que porra que é essa que ele joga, né? No Pokébola, então. Mas aí o Vigia fica daquela a Pokébola balançando, sabe? Tutu, tutu, tutu, e o Vigia escapa, sabe? Não é capturado. Ela mudou de Silmarillion, né? De qual que é o nome daquela pedra no Senhor dos Anéis que eles enxergam? Nossa, não lembro o nome. Que droga, é tão nome. E eu lembrei do nome errado. Se o Mano estivesse aqui, ele ia falar que é o pomo dourado? Não, mas aí é Cavaleiro Zodíaco. Nossa Deus. Nossa Senhora. Caramba. Pomo dourado é Harry Potter, parece. E era o pessoal da história que tá drogado, né? Mas você não lembra de um dos filmes do Cavaleiro Zodíaco que não vale pra cronologia, tem o Pomo Dourado. É, o com da deusa Ares. É o da Ares. Não vi. A maçã dourada lá. E o nome do bagulho que você quer falar, Eric, parece que é Palantir. Palantir, isso. Eu tava pesquisando aqui também, mas não. Gosto de Senhor dos Anéis, mas não sei tantos detalhes. Bom, então, a gente vê que o Vigia faz alguma coisa, né? Pra Beth lá e continua com a imaginação, né? Apontando e tal. É, e aí termina, parece que termina a história. Ele até olha pra câmera, dá um tchauzinho. Só faltou ele falar Feliz Natal. Tem a sessão dos leitores no original, tá? Tem até o Vigia lendo o revistinho, né? Mas a história continua com o Peter. Ele levou, né, a Beth pro hospital. Mostrando que de vez em quando ele consegue ser prudente, né? Não, foi hospital, não foi dentista, não. E ele chamou a galera, né? Foi a Tia May, o Neita e o avô também. Ô, velheirada, chega mais. Alguns morreram pelo caminho, né? Só conseguiu chegar. Era pra ter vindo todo mundo. Só chegou os três vivos. Sacanagem, que maldade. Esse é o espírito natalino. E aí basicamente termina, né, com o avô falando com ela lá que agora estamos juntos, nunca mais iremos embora, nunca mais largaremos um ao outro e tal. E morre. E morre. O velho, né? De emoção. O céu tem vigia e morreu. E o Peter fica lá do lado de fora, né? Ah, eu não sei quem é você, nem porque você fez isso, mas obrigado, né? Ele agradece a lua, é muito, muito pagão isso. É um desserviço a fé cristã. E aí termina com um epílogo com o Vigia achando que tá num orif. Porque ele resolve falar. Ele resolve falar. Até chora. Até chora, exatamente. Em resumo, o que ele fala é que os irmãos dele lá, os outros vigias, estão tão preocupados com as coisas grandiosas do universo que não conseguem prestar atenção no coração humano, né? Que é capaz de tantas coisas. Essas viadagens. É, e ele chora, né, com isso e tal. Enfim. Essas vigiadagens aí. Exatamente. Quem que escolheu essa viadagem aqui? Dessa Fui história? Eu. Não tem como fugir. A história de Natalina de Natal. Não, eu sei, mas eu tô te zoando por causa da próxima que foi o que escolhi, então eu vou ser zoado. É história de Natal, não tem como ser boa. A não ser que for a conta de Natal do Mickey lá que tem tipatinhos como o Senhor Scrooge. É a única que eu gosto. A gente vai ter uma parecida. A gente devia ter feito dela. Então, próxima história: Marvel Holiday Special de 93. Ela é. Deixa eu olhar aqui os artistas. Vamos fazer um pacto de não usar o Eric. Não, mas eu escolhi ela pela polêmica. Pelo ruê. Mas a história é muito sem pé na cabeça. É, ela é escrita pelo Steven Grant. A gente falou do misto. O programa de quarta-feira dessa semana, o Tweep View Classic, teve uma história do Steven Grant, não teve? Teve. Que foi ele o que... tá sempre escrevendo a Team Up. Pois é. Ele gosta de ser insignificante. Exato. Não, e foi uma história dele que era até fora da cronologia um pouquinho. Fora não, né? No momento errado, né? Ele usou uma personagem que já tinha sumido das histórias há 4 meses e tal. Pensei que você falou 4 anos. Não, não. Bom, mas ela é escrita pelo Steven Grant, com a arte do Pat Broderick, com a arte cores... total, né? A arte total. É, e só as cores do Glynis Oliver. É parente do Matt Broderick. Será? Pode ser. A história começa aí com o Peter e a Mary Jane terminando suas contas. Antes de começar, eu só quero chamar a atenção pra capa da original, que é muito triste, que só o Demolidor não vai ganhar presente. Nossa, você viu um por um? Cadê o Demolidor? A primeira meia, tá vazia. Ah, tá. Tadinho, né? Dá porque ele é diabinho? Os guinomes já levaram. Não se comportou direito esse ano. Cara, que capa feia, hein? Mas até o motoqueiro fantasma. Ah, eu gostei. O Papai Noel é bem desenhado, tal, mas a capa é esquisita. Na verdade, ele lembra aquelas coisas da Vertigo. Então, mas pra Marvel fica esquisito, né? Sim. Tipo assim, ela é estranha, tal, não, sei lá, não parece combinar muito. Não é super-heróico. Bom, essa história, a Marvel Holiday Special, igual todas as edições Holiday Special, né? Ela tem várias historinhas, a gente vai comentar só uma, né? Que é a Hopes and Fears, que começa com o Peter e Mary Jane terminando suas compras de Natal, né? Ela falando que, pelo amor de Deus, não me dá meias de novo esse meia, não, não me dá chinelo de novo esse ano, né? A Mary Jane aproveitando a super força do Peter, mandando ele carregar coisa pra caramba. E nessa época, ela ganhava bastante dinheiro, por isso que ela comprava tanto. Ah, sim. 93 estava... Quem desenhava mensal em 93 era quem? Era o... Não era a mensal, né? Não sei, 93. Já tinha deixado... tava naquela época da. Que ela tava fazendo a novela lá. Novela? Hospital Secreto. Ó, em janeiro de 94, deixa eu ver qual a Amazing. A Amazing 385. A Amazing 385 era o Mark Bagley. É, o McFarlane já tinha saído. Sim. Mas tá nessa época, né? É, tava na época da Spider-Man 42. Então é. Enfim, nessa época aí. O importante é que ela ganhava dinheiro e o Peter ficou... Não. Isso aqui já é bem no final, antes da Saga do Clone. É, antes da Saga do Clone. É o do Júri aqui já, um pouco antes. Ah, tá. Mas assim, eu acho que é porque... É aquela história do Abutre. Depois da 385 a 386, o Abutre fica jovem. Não, aí, calma aí. Sim? A 385. Tá lá. Ah, não, aquele fica jovem. Tá. É. Achei que você tava falando daquela que eu comentei que é a primeira que eu li, mas lá é quando ele volta a ficar velho. Isso. Mas enfim, né? A Mary Jane deixa o Peter sozinho aí pra finalizar as compras. E ele vê uma coisa caindo no céu, né? Uma estrela cadente. E ele vai ver o que tem na estrela cadente. Vai tentar pegar o Venom, né? Fazendo o que uma estrela cadente faz. Cai. Exatamente. Ele fica preocupado, né? De cair em algum lugar que pode machucar alguém e tal. Ele joga os presentes num beco, deve ter perdido metade ali, porque a gente vê que enquanto ele tá correndo, já tem presente caindo, né? Metade. Isso daí é Nova York, a hora que ele voltou não tinha mais nenhum. Até as latas de lixo tinham sumido. Antes dele chegar no beco, já não tinha metade, né? Exatamente. E aí, a hora que ele já tá como Homem-Aranha, ele vê que é Lúcifer, né? Que é um anjo caindo do céu, então... Não, é o... Só que é um anjo de luz. Isso daí, na verdade, é o Tocha Humana que se fantasiou de anjo, só que ele esqueceu que a fantasia pegava fogo, aí ele acendeu e... fogo. Nossa, ok. Tem uma história dessas histórias piadinhas que tem lá nos Estados Unidos... Normalmente não publicam por aqui, que tem um cara pegando fogo, que chega pro Homem de Gelo, socorro, Homem de Gelo, estão pegando fogo, aí o Homem de Gelo apaga e eu tô chamando, te peguei. Acho que eu vi isso, deve ter publicado no Facebook. Eu acho que eu pus por lá. É boa. Continuando, né, o Homem-Aranha vê que é um cara vestido de anjo aí, sei lá o que é, e aí ele cai na rua e sai quebrando tudo. E fura ela todinha. É, exatamente. Ele vai até o inferno pra... Pra ser mais preciso. Literalmente, né? E aí um trem... É justa... Não, isso é um... É um trem. É que o Eric se confundiu que lá em Minas é trem. É trem. Não, mas assim, o... É metrô. Mas não deixa de ser um trem. É. Ah, tá, ele... Não, agora que eu entendi. Eu tô assim, caramba, mas não tem trilho, não sei o que, mas lógico, né? Ele entrou e tá no primeiro nível. Eu achei que ele tava no nível da rua ainda e tudo. Pã, deu tela azul no Eric. É, não, entendi. Ele desceu, aí no trilho tava vindo o trem, aí ele para o trem e tal, tira a máscara, e depois o pessoal do trem carrega ele. Ah, não. Basicamente ele consegue parar o trem no último momento, né? Que ele fica sem apoio pro pé e começa a cair e fala, ah, eu queria ver o que é aquele anjo mesmo, vou continuar descendo. Aí lá embaixo tem uns toperoides carregando o anjo. Que esquisito, né? Uns bichos estranhos aí. Toperoides from hell, literalmente. Parece goblins, né? Goblins não, orcs. Exatamente. E aí, até que o Homem-Aranha vai seguindo e ele chega no lugar que fala, meu Deus, você é... Raimundo Nonato. E aí ele se depara com Mephisto. Meu Deus. Dun, dun, dun. Por que será que eu escolhi essa história e falei que era pela polêmica? Esse personagem é tão querido e adorado. E mais uma vez a primeira aparição do Mephisto nas histórias dele, do Homem-Aranha. Sim, sim. Eu acho que é a primeira de duas. Ah, o que pode dar errado no Mephisto? Foi aqui e depois foi na outra vez que ele vendeu a alma. Não, então, eu... Aqui que ele conheceu, aí na hora que ele precisou vender a alma, aquele cara lá. Foi aqui que ele teve a ideia. E a gente vê, né, que o anjo ele tá preso lá. O anjo que eu falo, não o dos X-Men, né? O anjo que caiu do céu aí. Numa máquina de tortura. Parece o Lucifer da Vertigo. De terninho branco. Todo de terninha. Ele tava indo pro bar dele. Bom, mas basicamente ele fala, ah, você vai ser testemunha de eu matar esse cara. Ele é o espírito do Natal. Eita. Natal passado. Eita. Aí o Aranha devia ter perguntado, mas presente, passado ou futuro? Né? Eu vi um negócio, eu não vou lembrar agora o texto, mas era em inglês também. Falando, eu sou o espírito do Natal, do passado pretérito perfeito, alguma coisa assim. Eu estou aqui para falar o que você poderia ter deixado de fazer caso, sabe, ele tipo conjuga os verbos de uma forma maluca lá. Muito bom. Eu não lembro agora. Mas enfim, né, é o espírito do Natal, eu vou matá-lo e tal. E aí ele fala, ah, então, a gente pode fazer uma aposta, né? Facilmente para ganhar. Isso, é. Se você parar, se você impedir que ele morra, eu deixo vocês indo embora livres, né? Mas se não, sua alma será minha, né? E o espírito do Natal morrerá. A alegria do Magari. É melhor o espírito do Natal do que o espírito do Carnaval. Nossa. Não, pra mim pode prefiro que vá ao Carnaval. É, o do carnaval pode ir embora aí. Mas o... No carnaval não ganha presente não, cara. Prefiro... Não é importante. É, pode ir ao carnaval, porque no carnaval eu trabalho. No Natal, pelo menos, é. Não, por isso que eu tô falando. É melhor preservar o espírito no Natal do que do carnaval. Ah, sim. Mas aí o Homem-Aranha vai tentar impedir, né? E acaba, aparentemente, falhando miseravelmente, né? É, o anjo virou... Frango assado, né? Vai virar travesseiro, né? Com tanto de pena que soltou isso. Pena de ganso. E aí o Mephisto pega a alma, né, do Homem-Aranha. Olha só. Que também é uma bolinha branca. Outra pokebola. Basicamente ele pega a alma e a alma começa a gritar. Né, ah, me solta, me solta. Ele, eu achei que não seria tão irritante, não sei o que. Toma de volta, né? É, cê, aí você já imagina aquela voz de Alvin e os Esquilos, né? Solta, me solta, por favor, me solta. Eu nem me falo, né? CCXP era irritante, esses esquilos. Ainda bem que era só num pedacinho dela, né? Tipo, dava pra escapar. É, que eu fui falar no telefone justamente esse horário. Me ligaram, eu atendi, aí alguém cantando com a voz do Alvin. Eu, não! O preto ficou traumatizado pro resto da vida com esse negócio. A música do Sense8 lá, que é uma música legal, mas eu enjoei. E o estúdio era alto. Porque no stand da Netflix ficava toda hora, né? Só isso. Só tinha, só tinha seis músicas que o pessoal cantava, né? Então toda hora repetia. Bom, mas aí o Homem-Aranha recebe sua alma de volta, né? Ok. E pra ver que a alma dele não vale nada, né? Não, e aí o Mephisto, agora que ele matou, né, o espírito natalino, ele vai... O Natal? É, espírito natalino do Natal, exatamente. Ele fala, agora os seres humanos não vão se tratar bem mais, vai começar a violência, não sei o que e tal. Aí ele começa a erguer o Homem-Aranha pra mostrar, só que tá todo mundo bem, né? Tá todo mundo cantando, se ajudando um ao outro ainda e tal. E a gente vê que o espírito natalino não morreu. Por quê? Porque sim, né? Porque... Ou porque não, né? Já que eu falei que não morreu. Porque, né... Ok. E aí, o Mephisto falhou, some gritando, não! Não, você vai pagar por isso! Eu teria conseguido se não fosse esse moleque enxerido, né? E aí, basicamente, o espírito natalino fala, né, que o mal sempre vai perder, não sei o que e tal, e teletransporta o Homem-Aranha pro apartamento, já como Peter. Devolve os presentes que ele perdeu lá. Exatamente. E, lembrando que a Mary Jane tinha falado pra ele comprar uma árvore de Natal, né? Isso, pra ele não esquecer. Eu acho que ele tinha mais presente antes, mas tudo bem. E aí a Mary Jane chega, né? Ele tá na porta do apartamento, a Mary Jane chega e tal, fala, você esqueceu, né? A árvore e tal. E aí a hora que abre a porta, tem uma árvorezinha, né, em cima da mesa lá. Tem uma árvore de 2 palmos que ela acha perfeita. Pois é. Pra ver como ela gosta do Natal. Que ela acha divina, né? E aí termina, né? Como toda revista de Natal, tem uma mensagenzinha aí de Natal, né? Esperança do futuro e blá blá blá. E aí mostra o espírito natalino, né? Saindo da arvorezinha ali e tal. E olhando o Peter e a Mary Jane começando a fazer coisas. Exatamente. Eu falei, é hoje. É hoje. O espírito natal juntou as mãozinhas, fez assim, né? É hoje. É, que vai ter peru nessa ceia. Deus do céu. Cara, é muito sem pé nem cabeça essa história. É, lembrando. Queria saber quem foi que escolheu isso, né? Pois é, quem será que foi? Lembra? Eu acho que a primeira meio sem pé nem cabeça por causa dos encontros aleatórios. A cada página. É, isso aqui faz muito mais sentido, né? Tipo, claro. O Homem-Aranha cai no buraco, vai parar no inferno, aí o Mephisto fala: parece que você atravessou alguma whatever de realidade e tal. Whatever. Não, vou pegar sua alma se você perder. Peguei. Ah, não gostei. Toma de volta. Ah, é. O tanto que o espírito natalino falou, né, que ele envolve todo mundo, até o Mephisto, né, que foi influenciado pelo espírito do Natal e devolveu a alma, né, do Homem-Aranha. Ok, entendi. Claro. Entendi seu ponto. Ok. Lembrando que nós cinco, o Magari eu não sei se já tinha lido, mas nós cinco aqui, a gente escolheu as histórias baseado em uns resuminhos que o CBR tá. Umas resenhas, né? Que o CBR tá postando, né? A gente vai até colocar o link no post aqui pro pessoal ver todas as histórias. Mas eles vão postar quantas mesmo, Magari? Você lembra? Quantas? É um por dia. Então, mas, de dezembro. Ah, mas vão ser. É um por dia mesmo, 31 então. Isso. Ou 25. É, 31. É, eles estão lançando, publicando diariamente, todos os dias. Exatamente. Uma história natalina do Homem-Aranha por dia. Algumas a gente já fez, viu, né? Tipo aquela da Sônia, a Team Up que foi no ano retrasado, eu acho. Chamava o Team Up da praia lá, do Homem-Aranha. Eu vi o Eric falando histórias natalindas. Então, assim, a gente pegou, né, a gente escolheu as histórias pelo texto lá pra poder ler, né, então a gente não leu as histórias antes de escolher, né, é por isso que saiu essas belezas aqui. Pra manter o espírito aleatório. Exatamente. Do Natal. Então, seguindo, Spider-Man Holiday Special, de 1995, que foi, acho que, o único ano que teve uma Spider-Man Holiday Special. Essa é a do Mônio, né? Foi escolhido pelo Mônio. Exatamente. Ela também, igual eu comentei na hora que o Dante falou a revista, né? Ela é uma revista que tem várias histórias, né? A gente vai comentar só uma, que ela é escrita pelo Glenn Greenberg, que a gente citou no cast da Saga do Clone, né? Que foi o cara que acompanhou a Saga do Clone inteira. Começou como faxineiro da Marvel, até virou editor praticamente, né? Enquanto a Saga do Clone rolava. Com desenhos do Kevin Maguire, Artinaldo, Jimmy, Palmiori. E é uma história menor essa daí. Antes do Kevin Maguire, que cabe. Essa história se passa na época que o Ben Reilly era o Homem-Aranha, né? Peter e Mary Jane estavam em outra cidade e ele tava lutando contra o crime como novo Homem-Aranha. É, o Ben já tinha trocado de roupa. Exatamente. A história começa com ele batendo nos bandidos que queriam atacar um casal de velhos. E ele termina prendendo todo mundo, fazendo uma árvore de Natal de bandidos. A árvore de Natal de teia com os bandidos como bolas e a estrela no fim. Exatamente. E aí os velhinhos falam, né? Feliz Natal pra você e sua família. E ele fica, eu não tenho família, né? Até pouco tempo eu achei que era um clone e tal. Aí eles vão embora. Ele tá falando isso em voz alta e o pessoal vai tipo saindo de lado assim. Continua, aquela hora que eles estão abraçadinhos ali, os dois velhos, eles só estão assim, ó. Continua olhando, continua andando, não olha pra trás não. Só segue em frente. Ele é louco. Bom, é bizarro que ele tá no meio da... dos prédios, olhando para baixo, de repente, aparece a ponte na frente dele. É, Novo Horizonte. A ponte era... É, aqui é aqui é aquela dock que todo mundo vai pra Choramingá. Ah, sim. É, sempre tem, né? Aquela dock sempre aparece. Só tá de outro ângulo dessa vez. Isso. Aí a gente encontra mais um suicida que parece um super-herói pulando, né? Tem um uniforme e tudo. É tipo aquele primeiro cara do começo do Kick-Ass. Vamos lá aí. É engraçado como as pessoas insistem em subir até lá no alto da ponte, que deve ser super complicado, ao invés de pular da ponte, né? Que já é alta. Pois é, deve ser muito difícil subir mesmo. Ah, vocês terminaram de ver Jessica Jones? Ainda não. Tem um episódio que ela sobe, ela vai pra lá, ela sobe, ela desce, ela sobe numa escadinha que eu não passaria lá. É ela, pra ela é mais fácil, né? Então, tô falando, nem eu, nem o Dante passaria. Talvez o Presto. Nem o Eric, eu acho. Espacinho que tem. Que isso. Bom, mas enfim, né? Ele vê lá que a mulher tá. Ele não sabe exatamente se ela pulou, se caiu, né? Deve ter pulado. Ou se alguém de verde jogou ela lá de cima. Exatamente. Parece aí que ela tá dando um salto, né? Não foi, não. Parece que ela tá dando aqueles saltos de pra mergulhar na piscina. Ele pula, né? Eu tenho que chegar lá em cima antes dela pra poder jogar a teia pra baixo, né? Mas aí ele consegue salvar a mulher da queda, né? Falando, cuidado, nossa, quase que eu não consigo te salvar. Sorte sua que eu tava por perto. Tá? Não, eu queria morrer. Tava tentando me suicidar, tal. Basicamente, ela perdeu tudo, né? Até o apartamento ela perdeu. E aí eles discutem. E o Homem-Aranha leva ela no colo pra passear por Nova York. Exatamente. Aí vai tentando, né, falar com ela, que tem pessoas que se importam com ela e tal. Até que ele passa num lugar que tá tendo um show. Uma coisa estranha, né? Um show de fogo. É recorrente o fogo no Natal, né? Tem um cara que tá assaltando todo mundo e é o Tostador. Beleza. E a gente vê que ele é louco mesmo, né? Que ele tá com tudo em volta pegando o fogo dele. Aí ele fala, joguem suas carteiras e bolsas aos meus pés. Eu vou pegar fogo, cara, pra quê? É, ele não entendeu direito, tá? É novo no ramo. Eu acho que chama esse cara depois de incinerador. É, aqui na teia 102 tá Tostador. Enfim, tudo queima. Qual que é o nome americano, sabe? Tostador. Esse óculos dele é muito bizarro, parece que são dois ovos, né? Ou que o olho dele tá explodindo pra fora. Igual aquele ator de comédia brasileiro. Ah, nossa. Eu só achei estranho aqui, porque ele falou... Fala, é o Tostador. Aí o Homem-Aranha fala assim, né? Puxa vida, tô ficando velho. Então deve ser um vilão bem... É Scorcher. A verdade, esse cara aqui, a primeira aparição dele foi numa daquelas... Arquivos Secretos. Untold Tales of Spider-Man, número 1. Sim, por isso que o Ben conhece ele. Não, é que ela é nova, mas se passa no começo da carreira do Aranha. Isso, é a revista é de setembro de 95, mas é um retcon, né? Eu cheguei a abrir aqui as aparições dele só pra ver se... Tipo assim, apareceu no Untold Tales e depois nessa, sabe? É. Ele apareceu no Mastodon X participativo. Ele aparece em uma ou outra aqui, mas não deve ter muita relevância. Ele é igual a esse vilão hoje em dia que o Scrat criou, que é o som... Como que é lá? O Clash. O Clash, é o Olá. Ele apareceu nessas histórias retcon e depois apareceu agora como se tivesse passado tantos anos em hibernação e surgiu do nada. É que o poder dele não é poder, ele é o Pyro sem o poder de moldar o fogo, né? É só um cara com nossas chamas. Sim. Ele só não é melhor que o Toreiro. Não, nossa, tem vários. Deus. Ainda tem o Gibão. Não, o Canguru? Canguru, tem toda uma. Que perseguiu o Eric essa semana, hein? Nossa, o Canguru perseguiu o Eric? A música do. Não, deixa pra lá que eu já esqueci a música. Tá, tá. Meu amigo canguru. Que sacanagem. Bom, então, seguindo, ele encontra aí o Tostador, ou seja, qual for o nome que ele vai usar. E aí eles lutam. Até que no meio da luta, tem um cara, um mendigo lá, que vai cair um negócio em cima dele, né? E aí a moça que o Homem-Aranha salvou, ela pula pra cima dele e salva, né? A Jenny. Ela chama Jenny. Olha, não é Beth. Olha. E aí ele, o Homem-Aranha acaba com o Tostador aí. E ela fica feliz, né? Porque, então eu sirvo pra alguma coisa, né? Basicamente. Não, ou melhor, ela fala, não sirvo pra nada. E ele fala, não, mas você salvou a vida dele. Ela é verdade, tá? Agora eu não sei sirvo pra nada. Mas você salvou a vida dele. É verdade. Eu sirvo. Mas você queria se matar. Eu não sirvo pra nada. E aí basicamente termina, né, com ela falando, eu vou tentar ser alguém, né, preciso ser alguém e tal. Eu me arei, desejo Feliz Natal e tchau. isso tudo aconteceu porque o Ben Reilly nunca foi treinado como o Peter Parker do desenho do Ultimate Spider-Man. Que ele foi treinado, o Peter foi treinado pela SHIELD, logo no começo a SHIELD aparece, ó, você tá causando, tá destruindo tudo. Aí ele passa a ser treinado igual, não, isso acho que foi só no desenho. Aí ele virou agente da SHIELD. Não me deu senão, o trabalho. Ele aprendeu a evitar danos colaterais, do tipo morte de pessoas. Ah, tá, entendi. Falando nisso, o último episódio que eu assisti foi de Natal também, do Homem-Aranha. E aí ele é visitado pelos natais passado, presente e futuro. Acho que foi logo. Nossa, que original. Spider-Verse. Pois é, né? Ninguém faz história com os fantasmas do Natal passado, presente e futuro. Mas a gente promete que não vai falar mais sobre isso hoje, né? Não, chega. Então, próxima edição, Marvel Holiday Special de 2004. Essa é a que o Presto escolheu. É que a capa é bonitinha. Essa eu tenho, a original. Só original. Dessas aí. Eu não sei, eu acho que eu ganhei ela. Não lembro por que, então, que eu tenho, não, mas eu tenho. O problema é que eu escolhi essa. Eu tenho certeza que passou por mim essa revista. Eu não encontrei nas minhas coisas. Mas eu lembro dessa capa perfeitamente. É, a gente já usou ela como imagem de perfil, acho que do Twitter do Aracnofan, que é o Homem-Aranha com gorro de Papai Noel. Acho que a gente já usou. Então, Marvel. O que me chamou a atenção foi o roteirista, né? O Tom DeFalco. São Deus Falco. Viva a Aracaranha. Ao rei. Esse era o único roteirista que já trabalhou com a Garota Aranha. Então. E a arte desse Takeshi Migazawa, eu não gostei muito. Que escreve, desenhou coisas maravilhosas, como Mary Jane e Mary Jane Loves Spider-Man. A revista então, que se baseou o Sam Raimi lá. Só coisa que uma garanha adora. Ele tem um traço muito mangá. Sim, exatamente. Não foi legal. A Gali, só não se baseou... Ah não, o Homem-Aranha 2 é de que ano? 2004? Sim. É o Mary Jane é de 2004. Mas saiu depois do filme. Mas pode ter sido encomendado. Mas o Homem-Aranha 3 é de 2007, né? Exato. O Spider-Man Loves Mary Jane é de 2006. Então... Enfim. Faz o filme da Mary Jane fez sucesso ou faz uma revista aí baseada na Mary Jane? A hora que apareceu a Mary Jane na história, eu tô assim, caramba, eu já vi essa Mary Jane assim em algum lugar. Será que é daquela história? Aí eu fui pesquisar o Takeshi Miyazawa, aí eu vi que era ele mesmo. Ué, ninguém vai pedir pra essas edições serem publicadas aqui no Brasil? Essas da Mary Jane? Tem aquelas também da Tia May numa realidade paralela. Trouble. É, então. A história começa aí com... No Clarim Diário, né? Com o Jameson virando gaúcho aí, falando barra. E a gente vê uma voz, né, traduzindo, pra ficar coerente aqui, uma voz falando assim, embuste, né? A próxima palavra é embuste, eu tenho certeza. É, porque essa frase humbug é o que o Ebenezer Scrooge fala lá no Ponto de Natal. Que nos Fantasmas de Scrooge, que saiu recentemente, eles traduziram, acho que como embuste, por isso que eu usei a palavra. Que é um dos significados, né, de humbug. Humbug. Bom, mas aí... Eu só conheço o Natal do Mickey, que tem o Tio Patinhas, que eu já falei. Que é a única coisa que... A minha única tradição de Natal é assistir aquilo todo dia 25. Eu reassisto. Que beleza. É a única. Eu me permito nessa data idiota. Assiste um DuckTales, então, pelo menos. Ah, mas eu assisto as pessoas de Natal. Não, de Natal. Não deve ter. Não tem. Não? Nossa. Bom... E aí a gente vê, né? DuckTales, outro dia eu descobri que o Marvel Wolfman já escreveu uma história de DuckTales pra revista DuckTales, que saía aqui. Nossa, olha só. Sem querer. Bom, a gente vê, né, que o clima natalino no Clarim é forte. O primeiro quadrinho aqui, enquanto o cara lá tá falando Humbug, tem um cara que tá desenhando a casinha de neve aqui embaixo. Ele tá desenhando, né? É aquelas caretas que desenha tipo em 3D, sabe? Que vai soltando uma pasta. Não, mas virem a página e vejam no primeiro quadrinho um dos redatores se ele tá assistindo o filme do Homem-Aranha. Ué, é mesmo, cara? É o Robin, não é? Ah, é? Caramba! Não é do Homem-Aranha, não. Ele tá assistindo alguma coisa mesmo. Parece aquelas cenas que virou meme do Tobey Maguire. Não, e o Peter tá equilibrando um copo na cabeça do cara, né? Esse mesmo quadrinho. Mas a gente vê que o Jameson cria um clima natalino muito festivo, né, no Clarim. Falando que ele... Não sei se é aqui que ele... Ah, ele fala com o Peter, né? Não, todas as vezes que eu te dei os bônus, né, de Natal e tal. Aí ele fala, então, o único bônus que eu ganhei foi a chave do banheiro, né? Ah, todos esses anos usando nosso papel higiênico de graça, você deveria agradecer. Algumas coisas assim, né? Ele fala que todo o sabão e o papel foi uma generosidade de todo o coração que ele fez. Pois é, né? Ele falando, e eu também apoio, né, as festas no escritório e tal. Mas, Jameson, a gente que paga tudo, mas eu deixo usar o escritório, né? Sem cobrar nada e tal. Mas enfim, chega um cara falando que tem alguma coisa acontecendo nas docas, né? É o Jimmy, né? O Jimmy Olsen, não. E de repente Superman vai embora, né? É, exatamente, desaparece. Que o Peter já vai fotografar antes que mande, né? E aí o Jameson fala, eu vou ver se na televisão tá passando alguma coisa sobre as docas aí, né? E é engraçado que o Jimmy Olsen aí fala, né? Ele olha na televisão se tem alguma notícia? Não, não, isso é só desculpa pra cochilada. E aí, realmente, ele liga, deita no sofá e cochila. Sofá. Lembrando aí que a hora que ele liga, não tá falando nada da notícia, mas tá começando a passar o especial do A Christmas Carol, né? Que é o conto... Como é que é o nome em português? É o conto de Natal. Contos. É o que eu tô citando a meia hora. Sim, mas o nome em português é Contos de Natal mesmo. Né? O conto de Natal. Do Charles Dickens. Ainda bem que o Jameson não viu o carinha lá que fala que ele vai tirar uma soneca. Tava jogando paciência. É verdade. Agora que eu vi. Bom, e aí ele começa a dormir. É bizarro, né? Esse programa passa todo ano, acho que em todos os canais. Em todo lugar que a gente vê, zoam com isso. Acho que ninguém mais aguenta. É igual o negócio do Roberto Carlos terminando o ano aqui no Brasil. Não, e eu tava vendo sobre esse livro dele. Eu fui pesquisar aqui hoje pra ver alguma coisa, pra confirmar se era... Não lembro o que eu fui pesquisar. Acho que eu digitei Charles Dickens só pra ter certeza. Ah. Aí, enfim, ele escreveu em um mês pra pagar uma dívida e o negócio virou sucesso absoluto, sabe? É praticamente o símbolo do Natal. É, pois é. Então é parabéns, né? Ou o cara é sortudo ou escreve muito bem. Eu acho que escreve muito bem, né? Então... Talvez um pouco dos dois. É, pois é. Bom, mas aí o Jameson vai... Vamos colocar assim, ele vai tentar dormir quando de repente aparece... O Norman Osborn, né? Com a roupa do Duende Verde, toda acorrentada, né? E assusta um pouquinho o Jameson. É, foi bem bizarro essa aparição. E aí ele fala que o Jameson vai receber a visita de três espíritos natalinos. É, do Natal presente, passado, presente e futuro. Exatamente, olha só. Eles... O Norman tá fazendo o papel do Marley, que é o... Não, o cachorro. O ex-sócio do Scrooge. Uhum. Que no desenho é o Patata. E aí... Enquanto isso, nas docas lá, a situação tá ficando feia, né? Os Vingadores estão lá e tal. E aí o Ben Urich, ele tá falando com o Robertson pelo telefone, né? E aí ele fala, ah, então, olha lá se você consegue chegar perto bastante pra pegar uma fala do Capitão América. Aí o Jameson é influenciado pela palavra, né? Capitão América. Os Vingadores estão lutando contra uma gosma ou uma luz azul? É um massacre? Pois é, né? Contra alguma coisa esquisita aí. Eles falam que tá acontecendo alguma coisa nas docas. Nas drogas. É, o Urik fala que é uma bola gigante de força que tá saindo do rio, né? É, mas não... Por que não, né? Mas é alguma coisa assim. Mas aí o Jameson é surpreendido pelo Capitão América, né? Olha só. Que pega ele e o transporta, né? Para um lugar aí que a princípio a gente não entende o que é, mas depois a gente vai ver que é o jovem Jameson, né? Com sua mãe. É o passado. Falando que ele juntou, que pegou todas as economias que ele conseguiu juntar entregando o jornal e comprou um chapéu que a mãe dele queria, tinha visto numa vitrine e queria e tal. Você viu que o enfeite de Natal é um filme, né? Que eles abriram e foram... Pois é. Super 8 economia, deve ser, né, pelo tamanho. Economia. Não, e ainda o Jameson tá o tempo todo falando, né? Ah, os mascarados, não presta pra nada, não sei o que e tal. E aí mostra, né, que... Ah, mas quando era criança você gostava de super-heróis, né? E mostra o quarto do jovem Jameson, né? E aí a gente descobre que o Tosh Humano é mais velho que o Jameson, na verdade. Né? É o original. Esse é o original. É o Android. Saiu uma revista... Não é isso que eu ia falar, não. Tem o Tosh Humana. Na época da Segunda Guerra, tinha um Tosh Humana que era um Android. Sim. Ele tinha até um parceiro mirim que era o Centelha, né? Se eu não tenho errado. Ah, ele era careca. Centelha. Que beleza. Eu sempre uso essa piada. Nunca vai cair de moto igual o cabelo dele. Então, se você vê alguma vez falarem do, em algum site americano, principalmente, do Tocha Humana, o Johnny Storm, como Tocha Humana 2, é por causa disso. Entendi. O primeiro Tocha Humana aparece até no filme do Capitão América. Sim, aparece dentro de um tubo, né? Uma cena rapidona, assim. É... A Salvat lançou recentemente o encadernado com a origem mais recente, mas com essa contando essas histórias. É o que eu lembro de mais... Edição mais recente que eu lembro com ele, mas não revista, tipo assim, não história atual, né? São revistas novas, mas falando da época dele lá. É a Projeto Marvels. Assim. Sim. E a própria Marvels. A Marvels. Que não também. É tão recente assim, mas. Sim. E a Panini publicou edição I2, uma minissérie que chamava Tocha Humana. Então, é essa que a Salvat publicou. Entendi. Uhum. Só que como é a Salvat, ela deve ter chamado de Tocha por X Humana. Deve ser pior que a Panini na capa vermelha. Tanto que eu parei de comprar. Bom, então, E aí, basicamente, tá mostrando como ele era o filme. Mandei aí, imagina. Deixa eu ver, peraí. É, essa daí, ó, que é do. No filme do Capitão, né? Mas é bem rapidinho que mostra. É tipo o Sonic, né? No Detona Ralph. É tipo os personagens de videogame no Detona Ralph, aquela bosta de filme. Bom, então, e ele continua, né, mostrando o passado do Jameson, né, falar, você odeia mascarados porque uma pessoa mascarada matou sua esposa, né, e mostra que... Isso daqui é oficial, esse negócio do mascarado matou a esposa dele, por isso que ele não gosta, não, né? Ah, cada um dá uma versão, essa versão foi usada no desenho. É porque... É a terceira ou quarta versão que eu já vejo. Então, uma ele só não gosta mesmo, outra ele tem não inveja. Gosta porque o fez mais sucesso que o filho dele. Cada autor dá uma versão diferente. Quem se importa com a cronologia? Na dúvida, morreu mais recentemente uma das esposas dele, então. Já morreu outra esposa. Mas aí o. Não sei do que você está falando. Mostra aí que ele tinha um Natal feliz, né? Ele, a esposa dele, seu filho John, quando era criança. Mas depois que ela morreu, aí acabou que ele parou de comemorar o Natal, né? Então, ele fala, mas os heróis não fazem nada que de útil. Aí mostra, né? Os X-Men salvando o mundo, etc. E aí termina, né, essa parte do passado e mostra o fantasma do Natal presente aí, né? Que é o coisa de com a touca do Presto. Aí, Presto. Ah, que bom. E o coisa basicamente é, e aí, levanta essa bunda daí, vamos lá, né? It's traveling time, né, ao invés de clobbering time. Traveling time. E aí mostra que o quarteto, né, tem apesar de serem super-heróis e tudo mais, eles têm um Natal comum, né? Mostra como é que tá sendo o Natal deles. É o mais comum que pode ser. Relativamente comum, né? Porque o Reed tá roubando ali na hora de enfeitar a árvore. Até pra carregar o peru de Natal lá, eles usam poder, né? A Valéria que nasceu ontem já é quase o tamanho do Franklin que nasceu há 70 anos atrás. E é legal que o Tocha Humana, ele queria ser um Power Ranger, né? Já que ele é Tocha Humana, ele usa uma roupa que tem tá pegando fogo. Capitão óbvio. E aí mostra, né, também a casa do Peter, né, que tá a Mary Jane e a Tia May lá. A Tia May triste porque o tio Ben morreu. Ela não supera isso também. Pois é. Às vezes ela sai com uns velhinhos com cabelo tigelinha, mas... Mas o resto do tempo... A Tia May é pegadora, pô. Ela já pegou o Willy, o carteiro... Não o Coyote, o carteiro. O Nathan, que a gente falou na outra história lá. Apesar de ser recente, ser meio sem noção, o pai do Jameson também. O pai do Jameson que tiraram da onde os caras tiraram as histórias lá. Do fundo do baú. O Jarvis, dos Vingadores. Ela passa o rodo, Tia May Kenguinha. Kengona, no caso. Kenga vai. Bom, e aí, mostra não que... Não é à toa que ela que tá tomando conta da Gwen no Universo Ultimate. Tá ensinando. Treinando, né? Tá passando os ensinamentos kengásticos à frente. Passando legado. Bom, e mostra que o Peter não tá lá justamente porque o Jameson mandou ele trabalhar, né? E corta lá pra luta nas docas. E a gente vê que o Peter tá ali tirando foto tranquilamente quando, de repente, várias caixas começam a cair em cima dele porque ele é pego meio que no fogo cruzado aí, né? Sim. O Jameson fica... esmagado. Pois é, o Jameson fica um pouquinho nervoso, né? Preocupado. E por fim, mostra um bar lá que o Jameson nunca ouviu falar e o filho dele tá lá no bar, né? Bebendo cerveja e tal, porque... ele não faz nada no Natal, né? Então o filho fica nesse tipo de lugar no Natal. Que tristeza. Aí volta lá pro, pro presente, Clarim. Pro Clarim. E aí a gente vê que o Homem-Aranha entrou em ação e tá ajudando os Vingadores, né? Exatamente. E aí não é mais uma bola azul de energia, é a gangue da demolição. É, exatamente, eles deviam estar dentro da bola azul. E por fim... E aí, né, como o Uri que mencionou Homem-Aranha, né, o cara que tá na redação também fala alto aí... Quem é o fantasma do Natal Futuro do Jameson, né? O Homem-Aranha. Quem? Raimundo Nonato. O Homem-Aranha devia ser o fantasma do Natal presente, passado e futuro, né? Cada um com um uniforme, né? Diferente. É, podia. Era o Noir, o clássico e o 2099, né? O espírito. ou então o do último dia lá. Daquele do aniversário lá, o velho. É, isso. Novamente não sei do que vocês estão falando. Mas então, o Homem-Aranha leva o Jameson diante... Não é aquele potestade, né? Não. O que até tem um destaque no Spider-Verse. Não, não li Spider-Verse ainda. Ah, tá. Você chegou a ler aquela... Uma revista... Eu não lia na época, mas é... Qual a mesa que é? Eu não sei, 500? 400? Não sei. Tem uma história que se passa meio que no futuro, sabe? Aí tem um Homem-Aranha que veste uma roupa mais escura, como se fosse um terno. É, ele lembra um pouco no ar, mas é vermelho e azul também. É uma jaqueta que fecha tudo, assim. É tipo no ar, mas é vermelho. Lembrei. Mas pra mim, o único Homem-Aranha, o único Peter Parker mais velho tá no universo MC2. Ah, tá. Beleza. Agora eu sei o que vocês estão falando. Pô, mas aí o Homem-Aranha leva ele diante de uma estátua dos Vingadores, né? E aí o Jameson fica, meu Deus, o que é isso? Ah, são os heróis que morreram na luta lá nas docas, né? O lado bom é que o Homem-Aranha não morreu, pelo jeito. É, pois é. Na verdade, o James fala, e o Peter? A última vez que eu vi, um monte de caixa caiu, estava prestes a cair. Aí o Aranha olha assim, ah, não. Ele leva ele pra casa dos Parker e mostra, né, que o Peter morreu lá nas docas e tal. E agora a tia May não aguentou o choque, a Mary Jane ficou cuidando dela. Então a vida de todo mundo ficou ruim, né? Mas detalhe que ela sobreviveu. Ela tá em choque, mas ela sobreviveu. Exatamente. E sobreviverá à eternidade. E por fim, no Clarim Diário também tá tudo fechado, né? Que um cara comprou, e aí eles ficaram em maus lençóis porque não tinha mais foto do Peter, ok. Da capa, né, do jornal. É sonho mesmo, né? É, então. Foi só preencher o saco do JJ. E aí, com o tempo, como os Vingadores sumiram, os vilões se ergueram, e aí, herói por herói, né, pouco a pouco foram sendo eliminados. Inclusive, aparece o Octopus do filme aí, né? Essa versão é do filme. É verdade. É. Tá. Por isso que chamaram o ilustrador oficial da revista do filme. E aí, por fim, o Jameson fica sozinho, e aí tromba com o mendigo na rua, e é o John, né? Olha só, ele acorda um pouco desesperado no escritório. Basicamente, é a história do Scrooge, né? Só que com o James. É. E aí, quando ele acorda, ele vê que, na verdade, nada daquilo aconteceu, né? O Peter tá vivo, já voltou pro escritório, inclusive. Os Vingadores não morreram, não tal. Não caiu caixa nenhuma em cima do Peter, né? Aquilo é, então aí isso reacende o espírito de Natal dentro dele, assim, né? Dá uma melhorada no humor dele. Tanto que ele fala que até vai dar um bônus pro Peter de 10 dólares. Né? Exatamente. Aí ele fala, nossa, 10 dólares inteiros? Meu Deus do céu, vou comprar um Starbucks pra mim. Exatamente. E aí o Jameson fala, vamos comemorar o Natal todo ano. E aí tem uma página dupla, né, de Feliz Natal, né, Happy Holidays e tal. Eu achei que ia acabar aqui, né, terminaria, beleza, tá bom, mas ainda tem mais um pouquinho. É, então, mais uma página. É a segunda vez, né, que tem uma história que parece que tem um epílogo depois. É tipo o Senhor dos Anéis 3 lá. Agora terminou. Ah, não, pera, aí tem mais meia hora. 15 tem. Finais, né. Aí, agora terminou. Ah, não, agora tem mais meia hora ainda. Agora que eu reparei essa roupa do Thor, que o lado é totalmente aberto. Sim. Beleza. É que você não certo. Viu, o problema é o martelo dele. Da primeira vez que ele aparece, parece que o martelo tá todo zoado. Mas, por fim, na verdade, a última página é só mostrando que tá rolando a festa de Natal, né? E aí o fornecedor chega com a conta, e aí o Jameson finalmente fala o que o Peter achou que ele ia falar no início, né? Humbug. Exatamente, um embuste. E aí, terminamos essa história e vamos para a última revista do programa, Marvel Adventures Spider-Man 46. Ela é escrita pelo Todd DeZago, com arte do Robert Castro e arte final do Greg Adams. É, as Marvel Age Spider-Man e Marvel Adventures Spider-Man saíram aqui naquela geração Marvel Homem-Aranha, né? Que teve 32 edições, que era na época da Panini, só que era formatinho, né? Pra quem não lembra. E, só que assim, as Marvel Adventures Spider-Man, só até a 12 que saíram, né? A revista eu acho que não vendia tão bem aqui também. Então saiu até a 12 e a gente vai falar da 46, né? A revista continuou por muito tempo, depois... Teve ela mudou de nome depois, né? É, ela teve várias. Várias fãs. Até hoje tem nessa linha. Apesar que hoje eu acho que virou adaptação do desenho Ultimate. Mas até pouco tempo atrás tinha Marvel Adventures. Quando a gente começou o Aracnofan, a gente postava preview. A gente postou preview. Não sei se era Marvel Adventures o nome, mas era dessa linha. E aquela revista da editora Abril que tem, que é do desenho? Então, ela. Eu não lembro o nome da edição americana, mas é essa que. Eu acho que chama Ultimate Spider-Man, a original. Não lembro. Uhum. Por falar nisso, eu ia perguntar. Antes de você falar, eu ia comentar também. Ela. Já, eu lembro que ia sair pela Abril, mas já tá saindo? Já. Sei, na verdade. Não me deu trabalho de olhar. Assim, eu imagino que a história seja fraquinha pra ruim, mas eu tava curioso pra dar uma olhada. Enfim. Então, pelo que eu. É mais pelo Facebook que eu vi gente postando. É que falaram que ia sair faz um ano, mais ou menos, né? Oh, deve ter saído. Eu vi umas revistas Ultimate na banca, que veio com canetinha, não sei o que, mas eu não vi se era da Abril, da Panini, Salvati, da Block, sei lá, da única. A Panini... Deve ser da Block que vinha com canetinha pra você consertar as cores. Ou é da Ebal, né, que vinha sem cor nenhuma, vinha com canetinha pra você colorir. A Panini lançou uma que chamava Espetacular Homem-Aranha, só que lançou só duas edições. Eu cheguei a comprar na época, vinha com um brinquedinho, whatever, lá. Aí depois ela lançou uma outra revista também, antes dessa da Abril. Só que era tipo assim, era uma revista fininha de umas 20 páginas, ou 30 páginas, sendo que 10 era de história, o resto era só atividades. Vinha com algum brinquedinho tal lá e era, sei lá, R$15, sabe? Eu falei, não, eu sou fã, mas tem um limite, né? O Eric fala assim, algum brinquedinho, mas ele só comprou pelo brinquedo, cara. Ele lógico, tá só fazendo. Tá só eu tenho até hoje aqui, tem um que ele lança um disco longe, assim, tipo um frisbee, sabe? Olha lá, tá vendo? Brinco todo dia. É, ok. Então, Marvel Adventures 46, uma revista com uma arte fenomenal. É praticamente pré-Humberto Ramos. Nossa. Na primeira página, essas Marvel Adventures, a ideia delas, a Marvel Age e Marvel Adventures é tipo voltar meio que às origens do Homem-Aranha ali, né, teoricamente. A Marvel Age, ela recontava as primeiras histórias do Homem-Aranha adaptando pra criança. A Adventures, ela se passa na época da escola ainda, tal. Então você tem um clima mais Spider Superstar, é, tipo, só que ruim. É tipo essa nova, na verdade, é tipo essa nova Spider, só que bom. Ah, tá. É, vai perdendo a qualidade à medida que vai passando as gerações, né? Sim. É, não, falei que ruim, mas comparando, né? A revista não... As geração Marvel não eram ruins. Por muito tempo, essa geração Marvel era que valia a pena comprar pra ler a revista, né? Se ali a mensal, tava aquele bosta inominável lá. É que a ideia é que é um público diferente, né? Não é, não é ligado à cronologia, mas... histórias soltas do Peter pra contar como se fosse uma turma da Mônica do Homem-Aranha. Exatamente. Então, a primeira página. Eu falei isso tudo porque as revistas antigas costumavam a primeira página ser tipo um chamariz pra história, né? Então mostra uma cena aleatória, mas não é a cena que a história começa com ela, né? Que é tipo... É, começa com o Homem-Aranha escapelando o Papai Noel. Exatamente. Arrancando todo o pelo do corpo dele. Tirou a barba, basicamente. Mas então, começa com o Homem-Aranha morrendo de frio. Pelo visto ele ficou parado muito tempo porque tem neve em cima dele todo aí. E ele falando que nem o uniforme térmico dele e o metabolismo estão ajudando, né? Exatamente. Mas o banco aqui tá falando que é 28 graus, então não tá frio. O duro é que é Fahrenheit, né? Não é Celsius. É um quanto detalhe. Que dá isso? 28 graus Fahrenheit. Ó, engenheiro, não consigo não ficar sem converter, né? É. Caramba, no o Google. Ah, dá menos 2. Ah, nem é tão frio. Ah, poupagem, né? É que lá devia tá ventando, velho. E tá nevando também, né? Então dá uma... uma piorada. Mas enfim, ele tá com frio pra caramba. E ele tá falando que o clima nunca esteve melhor em Nova York. Não tá acontecendo crime em lugar nenhum. Tá todo mundo bem. E aí ele joga uma teia que sai meio esquisita, né? Parece que até a teia tá congelando um pouquinho também. E aí ele senta num telhado, pensa numa toperoide de cabelo. Não é, tá igual uma toperoide com esse olho. É a tia meio do Mangaverso. Falar em toperoide de cabelo, no dois quadrinhos acima onde tá aparecendo o pessoal na rua, a gente vê que tem mutantes ali, né? Aquela pessoa que tá em frente o letreiro ali. Nossa. É... Com certeza. Não, ela não é mutante, é parente do Bill Raio Beta. Bom, e aí o Peter pensa um pouquinho, né, sobre o passado, quando ele celebrava o Natal junto com a tia May e o tio Ben, e mostra que ele ganhou um presente, que é o microscópio, a tia May ganhou um anjinho, ficou toda feliz, né, era tudo tão bom e tal, mas o tio dela morreu, que pena. O tio dela morreu? O tio dele morreu. Também, igual do Peter. O tio dele morreu. Aí ela virou a tia aranha. E aí mostra que no ano passado, ela... foi um pouquinho descuidado, deixou cair o anjinho, né? E quebrou tudo. Ficou extremamente triste, né? Como se fossem... Ela derrubou o anjinho. Ah, como a gente sabe que ela rege o universo, foi quando o anjo lá caiu na... Faz sentido pra caramba agora. Se fosse Lost, já tá cheio de droga. É verdade. Não, e ela ficou extremamente triste, né? Porque era uma... Ela meio que reviveu ali, né? A morte do tio Ben, mas... meio que reviveu. Ela faz isso toda semana. E no último... No último quadrinho... 5 minutos. E no último quadrinho da página, ele chama o Presto, né? Que ele fala, Presto. Justamente. Foi pra mim essa revista. E aí o Peter tá com o plano de comprar um novo anjinho pra ela, né? Só que no eBay aí ele achou um pouquinho caro. $100 isso aí. No eBay não, né? No GBay. GBay. GBay. GBay. GBay. Vai te defender do meio. É, deve ser $100 porque, sei lá, deve ser raro, né? Antigo, sei lá. É, o tio Ben morreu faz tempo. Ah, se o eBay foi igual o Mercado Livre, nem precisa ser antigo. É caro de por qualquer motivo, né? Bom, e aí ele conversa com a tia May, é muito esquisito, né? Cada quadrinho tem uma cara diferente, os personagens. Ah, falando em cara, tem o Albert Einstein que tá parecendo aqueles poodles. O quadrinho dele. É verdade. Parece que tá escrito Daily Bugle, mas é o... São Budlet. Duas... Budlet. Bugle. Spider-Man Bugle. Bom, no outro dia, na escola, a gente vê que o Flash tenta zoar ele desvia e tá... Enfim, né? O dia a dia. Não, antes disso, antes de... Ainda no quadro, na página lá do Albert Poole, né? A tia May tem um dos ataques relâmpago dela. Ela põe a mão no peito e vira os olhos. Aí ela volta na... Ela revive mais uma vez, né? Cada página ela revive. Eu tô roubando, né? É que nem o Doctor Who, né? Cada vez que ele regenera, ele volta com uma cara diferente. É, tipo isso. Bom, e aí o Homem-Aranha continua... À noite ele tá procurando algum crime pra fotografar, né? Pra conseguir dinheiro pra comprar o negócio lá pro Tia May. Ele tá ficando meio que irritado, né? Porque como tá tão calmo Nova York antes do Natal? Será que eu vou ter que cometer um crime pra... E aí mostra que o quarteto tá bem, os Vingadores estão bem também, todo mundo feliz. E aí ele vai pro Clarim, né? É, ele meio que cai lá. É, isso que eu falar, quase que sem querer, né? Que a teia dele zoa de novo. Aí ele já destrói parte do nome do Clarim. E aí ele lá... podia tirar foto disso, né? O James vai adorar. É verdade. Mas aí lá no Clarim, basicamente, ele vai procurar alguma coisa, né? Tipo, algum serviço, mas o Jameson não tem nada. E o Jameson comenta que tem um cara fantasiado de Papai Noel aí, né? Assaltando, né? Assaltando. E aí o Peter conversa com a Betty, fala... Enfim, né? O dia a dia aí, ela dá um presente e fala... Ah, caramba, fiquei tão preocupado com o presente da Tia May que não comprei pra mais ninguém e tal. Ela relaxa. Se ela já foi ver o avô dela e... Ah, não. Bate errado. E aí a gente vê que o Peter tá cada vez mais triste, porque cada vez a cara dele parece que tá derretendo mais, né? Pois é. Você tá com cachumba aqui, né? No final da página a gente vê que pela roupa aí, pela mão deve ser a Beth, né? Por causa da cor da roupa aí, não sei. Tá entrando no escritório do Jameson, né? Não sabemos pra quê. Talvez é um teste do sofá. Não, teste do sofá. E aí continua, né? Até que o Homem-Aranha vê um cara vestido de Papai Noel correndo e trombando em todo mundo, né? E aí, como ele tinha ouvido falar que tinha um cara de Papai Noel roubando, né? Ele presume que é essa pessoa, né? Isso, mas era só um Papai Noel atrasado pra festa. Um Papai Noel que ficou anão a hora que ficou pendurado ali, né? Era um dos duendes do Papai Noel disfarçado de Papai Noel. O Papai Noel tá atrasado, vou ter que ir lá. E depois ele continua balançando pela cidade, vê um cara de vestido de Papai Noel invadindo uma casa, né, pela escada de incêndio, aquela escada externa. Ele já quase chega quebra... cara. É, chega na voadora. Quase deixou paraplégico. Exatamente. Só que a gente vê que, não, de novo, não era o ladrão de Papai Noel, era só uma pessoa se passando Papai Noel pra fazer o pro, era pros o filhos, né? Era o professor de Dafares, né? Olha a dona Florinda. Não, e o ele fala com o Homem-Aranha, né? Finge que foi combinado que eu não presto queixas, né? Não presto queixa. E aí ele fala, ah, o Papai Noel e o Homem-Aranha estão aqui, criançada e tal. Ele vai ficar com dor nas costas o resto do ano inteiro, né? O resto da vida, nunca mais ele será o mesmo. Nunca mais ele vai conseguir abaixar pra amarrar o cardarço de novo. É legal que um dos presentes que ele ia receber era um Homem-Aranha, um action figure de Homem-Aranha, e outro era um He-Man. Cadê? É verdade, é um He-Man. É o He-Man. He-Man com cachumba também. É, só que ele tá com a parte de baixo da roupa não é de pelúcia, né? Parece ser de metal mesmo, pra não falar que é cópia. E aí, por fim, ele vê um Papai Noel realmente correndo no meio da rua ali, igual o outro tava. Vai pra um beco, ele parte pra cima e quando ele tira a máscara, ou melhor, tira a barba, é o doutor. Tadã. É tipo um episódio de Scooby-Doo. Exatamente, é o doutor. Tá. Olha só. Armado e perigoso. Só que ele rapidamente... Aí ele começa a lutar e ele joga Tay e pensa, pô, mas isso não pode ser o Dr. Octopus, cadê seus braços de metal? É, e eu prendi ele semana passada, tá? E aí ele percebe que é o camaleão. Aí ele arranca é o camaleão ou é o aquele bicho propaganda da Michelin que resolveu fazer de bandido, né? Porque tá... Esquisito. Tá meio gordo, hein? Eles lutam um pouquinho. É, sei lá, mas acho que pra se disfarçar de Papai Noel, o mínimo que ele iria fazer era colocar uns enchimentos na roupa, né? É. Mas não, na cara também? Então, na roupa não tá gordo, é na cara mesmo. É. Ah, tá. Na máscara, ele colocou, é onde ele guarda o dinheiro que ele roubou. Ok. Tem gente guarda na cueca, né? Alguns políticos aí. Ali usa, o camaleão usa a brilhante técnica de um touro e bate pra cima. É tipo cabeça de martelo, né? Sem ter a cabeça tão dura quanto. Exatamente. Aí depois ele admite o demolidor e sai cego, bate a cabeça no muro e desmaia. É engraçado porque o Homem-Aranha fala: ah, meu Deus, ele tá indo pra multidão, preciso parar ele antes que ele chegue lá, porque senão eu vou perder ele pra sempre. Aí, a não ser que ele bata a cara no muro. Aí. E aí ele finalmente vai pro Clarim com as fotos, né? Só que o Jameson já foi embora, só vai voltar depois do Natal, né? Ah, esse é ele o. Ele aprendeu na última história que ele tem que passar o Natal com a família dele. Exatamente. Esse é o do filme também. Que é o Robin Gordão. O Peter. Um cara de bosta chorando o filme todo. Só não é o filme que não apareceu a mãe dele. E aí, por fim, a Beth tinha falado, né, que o que importa não é o valor do presente, é o que foi dado de coração e tudo mais e tal. E aí o Peter pega a bonequinha lá que quebrou, o anjinho que quebrou no ano passado e eu cola ele, né? Ideia de passar cola. Vai durar uma hora, né? É, então, isso que eu ia falar, porque a cola, na verdade, é a teia dele que ele percebeu que tava meio ruim, mas tava grudando bastante, né? Mas, realmente, como que ele pode saber que isso alterou a durabilidade, né? É, então, deixa eu tirar. Não é o Peter do filme do Raimi, que esse é inteligente. Ele sabe da teia. Não é o idiota lá que não consegue nem consertar uma bicicleta assim que tenta matar o cara lá de baixo. E aí, basicamente, ele entrega o anjinho e termina tudo bem. Chegaram alguns cartõezinhos de Natal. Um deles é do Jameson, né? Com um cheque lá de $250. Sim. Provavelmente a Beth falou alguma coisa lá, né? A Beth fez alguma coisa, pediu o cheque, pagamento você manda pro Peter. Cara. Nossa senhora. E aí, esse cheque vai ajudar eles a ter luz no mês que vem. Exatamente. E aí, com isso... fechamos as histórias natalinas desse ano. Ei. Que ânimo, hein? Eu tô com fome. Peru chegou aí já, Eric? Que isso? Peru? Ué, é quase meia-noite, daqui a pouco é Natal. É, pô. Natal foi ontem, né? A noite de Natal, dia 24. É verdade. Então, você encheu muito o rabo de peru, Eric? Que isso? que você faz no Natal, Dede? Ué, que você come no Natal, Eric? Ó, depende. Lá em, na família do meu pai, normalmente é só churrasco. É, ô Dante, você esqueceu? O quê? Que ele come no Natal. O mesmo que ele come o resto do ano. Gente, variações de queijo. Por isso que eu falo, pão de queijo. Pão de queijo quente, pão de queijo frio, pão de queijo gelado, pão de queijo derretido. É lógico, lógico. Ou então, pra fechar. Com chave de ouro. Vamos dar umas notas pra isso aqui. Eu vou começar aqui, pra agilizar. Marvel Team Up 127 do Vigia. A historinha normalzinha, meio sem pé nem cabeça ali do Vigia aparecer e tal, mas não é ruim, né? Então vou dar uma nota. Deixa eu ver. A gente tem que considerar que o objetivo das histórias é o Natal e passar uma mensagem e tudo mais, né? Se ela conseguir passar a mensagem de Natal, ela cumpriu mais ou menos o objetivo, né? Então, essa do Vigia é team up e tal. Tá, eu vou ficar em cima do muro, vou dar um 5 pra ela, que eu não achei ela tão ruim. A de 93, que foi a do Mephisto. Eu tô procurando alguma coisa que faça ela merecer pelo menos um ponto. Nossa. Você escolheu. Eu escolhi, isso vale meio. O Peter e a Mary Jane estão casados na história, né? Tá bom, vou dar um ponto no total. Nota 1 pra ela. É muito ruim, a história é muito ruim. Não tem sentido nenhum, começa. Não faz sentido nenhum. A Spider-Man Holiday Special de 95. Essa do Ben Reilly eu achei mais legal. Gostei dele salvar a mulher e tal. Vou dar um 6 pra ela. 6 não, vou dar uns. Por ser de Natal aqui e comparando com as outras, eu vou dar um 7 pra ela. Gostei da história. A de 2004. É, ela é divertidinha, né? Aí o roteiro é meio batido, mas eu achei que eles colocaram de uma forma interessante de mostrar personagens da Marvel, como Natal passado, presente, futuro, usar a história do Jameson pra isso. Achei interessante. Vou dar um 6,5. E pra última Marvel Adventures de Spider-Man, o desenho é ruim pra caramba. O roteiro é um roteiro infantil, né? A gente tem que ter isso em mente. Mas o desenho me incomodou demais. Vou dar um... Por ser infantil, o roteiro é mais simples, eu não vou dar uma nota tão ruim, não. Mas como o desenho é ruim, eu vou dar um 4 pra ela. Pronto. E vocês? Cara, foi muita nota. Bom, eu vou falar logo antes que eu esqueça a ordem das revistas. Ok. Pra team up, eu vou dar 6. Achei uma história bacaninha também, assim. Tudo considerando, realmente, além das considerações normais que a gente faz, se, como você falou, se... Teve aquele espírito de Natal, né? Aquela coisa assim, né? Que... É o objetivo da história. É, né? Então, pra ela eu dou 6. Pra história... Ai, qual foi a segunda? Eu até esqueci. Do Mephisto. A do Mephisto dou 3. Olha. Muito, muito tosquinha. A do Ben eu dou 6 também. Achei uma história bacana, atingiu o objetivo aí. Não foi nada demais, mas foi bacaninha. Depois veio a do Conto Natal. Eu já achei ela mais divertida, apesar do desenho ser meio caricaturizado. Caricato. Caricatural. Caricato, obrigado. Caricato. Obrigado, não tava vindo pra falar. Me incomodou um pouquinho, mas ainda assim não é nenhum absurdo. Não é que é um desenho ruim, né? Você vê que é só feito dessa forma, né? Não é que nem uns e outros aí. Então, pra ela eu vou dar 7. Pra... E aí já veio a última? Já não. Isso. E pra que eu escolhi, assim, a história achei razoável, mas o desenho incomodou. Aí, nessa o desenho já me incomodou um pouco mais. Mas achei, assim, uma história bacaninha, então vou dar 6. Certo. E agora, Magari ou Presto? Tá, vamos lá. O Marvel Tinup... Os desenhos são bem, bem datados daquela época, então eles não tão ruins. Embora a colorização peca um pouco, só que o roteiro eu não gostei. O desenho vai, mas o roteiro eu não gostei. Então vou dar 3 Palantir do Vigia. Ok. Do Gigante Careca, né? 3 mini saia do Vigia. 3 mini saia do Vigia, beleza. Na segunda história, Marvel Holiday Special de 2004, de 94. 93. Ela é 93. A data de capa é 94, mas ela é... Eu gosto mais desse desenho, talvez por causa da época. Ele tá... É o Pat Broderick, acho que ele tá emulando, pelo menos tem bastante influência do McFarlane. Ele é diferente, ele não tem a mesma qualidade, mas lembra o traço. O roteiro não me incomodou tanto. Eu não gosto do Mephisto, mas o roteiro eu achei engraçado. Não sei se era pra ser engraçado, mas... Então, eu vou dar 5 asas de anjo pra Spider-Man Holiday Special de 95. Com Ben Reilly, só porque tem o Ben Reilly, já ganha alguns pontos. Então vou dar 7 suicidas. Cara, imagina o Aranha tendo que salvar tudo isso ao mesmo tempo. Hein? Peraí, o próximo é o Marvel Holiday Special 2004. Isso. A história é divertida, é a maior história, né, que dá pra explorar mais. É uma versão engraçada até. De uma história que a gente tá cansado de ver. Se a gente tá cansado, a gente imagina os americanos como eles estão cansados, porque deve ter, em todos os canais passam várias versões dos Muppets, dos super-heróis Marvel, dos bonequinhos da Lego. Então deve ser meio que sacal, mas Jim Carrey tem de tudo. Mas a história pra gente é até que ela é engraçada, só que o desenho eu não gostei. Então eu vou dar 6 fantasmas dos natais de qualquer tempo, presente, passado, futuro, pretérito. Mais que perfeito. São 6, né? São 6 tempos. Deve ser. E o Marvel Adventure Spider-Man número 46. Ah, eu gostei, achei a história engraçada. Talvez por ela ser mais infantil, meio despretensiosa. Mas realmente o desenho. Putz, assim, a primeira página o desenho não é ruim. Mas aí se você analisar quadrinho por quadrinho, parece que várias pessoas tentaram desenhar essa revista. Tentando, não, eu tô fazendo quase igual a ela, né? Quase igual a essa pessoa. É, tá, então passa. Então isso cai bastante. Então vou dar, nem lembro quanto que eu dei nas outras, mas vai pra 5. 5 teias derretidas, 5 teias congeladas do Homem-Aranha. E o Magaren? Não. Não é segredo que eu não gosto de Natal, então esse espírito natalino não me pega. Então a primeira Marvel Team Up é uma Marvel Team Up. A gente já conhece, já tá fazendo tá chegando quase a 100 dela já. A gente vê qual que é o roteiro. Essa eu achei um pouco melhor do que as últimas que a gente tá fazendo a Team Up. Tem uma coisinha um pouco mais diferente e tal. Dá pra ganhar um 5, boa. Só comentar que eu fiquei feliz da gente falar dessa 127, porque é uma a menos pra comentar nos programas de Marvel Team Up no futuro. Ah, duas a menos, porque quando a gente falou da primeira Marvel Team Up com a Areia lá, eu não tinha começado a fazer ainda. É verdade, é verdade. A gente pode usar o espaço que a gente ia falar dela pra falar do Howard de novo, no futuro. Magari, por favor, anota aí. Do Mephisto, o Eric escolheu só pelo Rue aí, foi um Rue bem tipo quando o Pica-Pau perde as histórias lá. Se bem que não sei como que pode dar errado misturar o Aranha com o Mephisto. Pois é, né? É uma combinação certeira. O Mephisto sumiu no final jurando vingança contra o Homem-Aranha, só pode. Ah, foi o que eu falei lá. Falei, ah, eu vou voltar. Se eu não vou pegar sua alma, eu vou pegar sua alma gêmea. Enfim, eu tô tentando achar algum motivo pra dar um ponto pra ela. Não sei. Não tem o slot? Eles estão casados. Foi o ponto que eu dei pra história. É, eles estão casados. Nessa noite teve rabanada com o Peru. É, bom, tá bom. Dá pra dar um ponto. A próxima é do Ben. Só por ter o Ben já ganhei uns pontinhos. O mínimo é 4. Mas como a história é meio, muito vagabunda, fica no 4 mesmo. Já era. A do Natal passado, presente pro futuro, do pretérito perfeito dos X-Men lá. Eu gosto dessa história, é a única história de natalina e de Natal que eu gosto. Nossa, é a mais clássica. É a única que eu gosto, a única. Tanto que eu já falei que eu assisto a versão da Disney com o Tio Patinhas, o Donald. E tem até o Mickey, que eu não gosto. Todo ano. Então só por isso a nota mínima dela é 5. E eu achei legal a história, como um todo. Foi bem feito. Eles procuraram explicar, tipo, por que os espíritos são aqueles personagens que o Jameson vai ouvindo as palavras e vai colocando no sonho. Como deve acontecer de verdade. Eu não sou especialista em sonho, só em dormir. Mas... Eu acho que dá pra dar uma nota 7 pra ela, de boa, tranquila, muito boa. Era que eu ia escolher se o Preston não tivesse escolhido antes. Aham. Eu já tava até importando ela quando o Preston escolheu. E qual é? Qual Marvel ponto? Adventures. Ah, tinha a Marvel Adventures. A Marvel que tem o Bio-Raio Beta, o ET perdido na história lá. História muito da vagabunda. É outro que eu estou procurando algum motivo pra dar ponto pra ela. Não sei. Tem o Albert Einstein Poodle, ganhei um ponto. Tem o Dr. Octopus Scooby-Doo lá, mais um ponto. Tá bom, 2 pontos já tá bom demais. Certo, então, com isso, a Marvel Team Up ficou com uma média 5, a do Mephisto uma média 2,5, a do Ben Reilly com a média 6, a Holiday Special lá dos Fantasmas de Scrooge lá com 6,5, e a Marvel Adventures 46 uma média 4,5. Então, o vencedor desse programa foi a do Natal passado, presente e futuro. Isso porque eu não consegui achar nenhuma história da May pra colocar aqui. A única de Natal que tem dela é 4 páginas e uma história aleatória lá. Ali foi com a gangue de ladrões vestidos de Papai Noel. Que beleza, hein? Aí, é a história do May, que eu passei pra vocês mais cedo, do irmão dela, as historinhas pequenas do irmão dela durante o Natal lá também. Que é uma página, né? Aquela que você mandou. É, e o se eu olhar a... Mas eu acho aquela uma página melhor que a sua aí que você escolheu. Eu também, também. A média das 5 médias aqui foi de 5. Então, a média do programa, das histórias do programa, foi uma média de 5. Olha só que tristeza. E com essa tristeza alegre, não sei, nós fechamos, né, esse programa. É o último Tweep View do ano. Semana que vem a gente tem a Tweepcast. A Ivy tá até sapateando de alegria aqui. O Eric vai me dar atenção, Não, pior que não faz sentido nenhum, porque ela tava deitada, eu ouvi ela sapateando, eu olhei pro lado, ela tá deitada de novo, só que ela só virou, sabe, de lado. Eita, Giovana. Eu acho que ela foi batendo as patas da frente, sabe, girando o corpo. Ela tá subindo na cadeira aqui agora, porque tô ouvindo falando dela. Enfim, semana que vem temos o Tweepcast e ano que vem, na primeira semana de janeiro, voltamos com o Tweepview Classic, Tweepview e tudo mais. Então, Feliz Natal, boas festas e feliz 2016 pra todo mundo. Até mais. Falou, Feliz Natal pra vocês. Feliz Natal pra quem gosta, tchau. Comam bastante, se pantufem, pra passar o resto do ano tentando emagrecer os quilos que vocês perderam. Com muito arroz e uva passa. Como diria uma imagem que eu vi no Facebook, dos 10 quilos que eu prometi emagrecer esse ano, só faltam 15. Isso aí. Ho, ho, ho. Falou. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. Mickey. On the second day of Christmas, my true love gave to me 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me 4 golden birds, 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me 5 golden rings. 4 golden birds, 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the sixth day of Christmas, my true love sent to me 6 geese a-laying, 5 golden rings. 4 golden birds, 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the seventh day of Christmas, my true love sent to me 7 swans a-swimming, 6 geese a-laying, 5 golden rings. 4 golden birds, 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. Minnie. On the eighth day of Christmas, my true love sent to me 8 maids a-milking, 7 swans a-swimming, 6 geese a-laying, 5 golden rings. 4 golden birds, 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. Chippendale. On the ninth day of Christmas, my true love sent to me 6 geese a-laying, 5 golden rings. 4 golden birds, 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. Clarabelle. On the 10th day of Christmas, my true love sent to me 10 lords a-leaping, 9 ladies dancing, 8 maids a-milking, 7 swans a-swimming, 6 geese a-laying, 5... Hey, that's my line. I'm gonna take yours. 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the 11th day of Christmas, my true love sent to me 11 pipers piping, 10 lords leaping, 9 ladies dancing, 8 maids milking, 7 swans a-swimming, six geese a laying, five onion rings, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. Bring all the gifts. On the 12th day of Christmas, my true love sent to me 12 drummers drumming, 3 pipers popping, 6 geese a laying, 5 golden rings, 3 French hens, 2 turtle tops, and a partridge in a pear tree.